não querendo repetir aqui toda a troca de argumentos havida naquela reunião. Não quero deixar de sublinhar que, de acordo com a proposta do Executivo em permanência, esta alteração ao regulamento destinava-se a proporcionar uma compensação para diferenças de faturação entre o ano 2021 e os resultados de 2019, mas apenas para novas empresas, ou seja, para aquelas que não tinham sido apoiadas com as diferenças de faturação entre o ano 2020 e os resultados de 2019, como se estas não tivessem depois tido quebras de faturação entre 2021 e 2019. Fim deste período e feito o devido balanço, nesta data de 9 de junho, ou seja, quase um mês e meio depois do final deste novo período de apresentação de candidaturas, temos apenas a registrar duas novas candidaturas, cada uma pelo valor de 500 euros. O mesmo é dizer que se confirmou o que eu próprio antecipei na altura, ou seja, o novo período de candidaturas apenas permitiu contemplar aquelas situações muito residuais que, por qualquer razão, não tinham sido submetidas a candidaturas nos períodos anteriores, e foram apenas duas. O valor de 50 mil euros foi mais uma vez usado para fazer a já corriqueira propaganda política a que o Partido Socialista nos vem habituando há tantos anos, tal como já aconteceu quando este programa foi lançado, com a proclamação de uma injeção financeira de 250 mil euros, quando afinal, em toda a sua existência, não passou os 55.500 euros.